a informação é menos para cópia. Para continuar de acionamento, canal 63, portão 2. Autorizado, 6319, reposta táxi. Reportarei para o táxi, 6319. Prazo, salvador, bom dia, bom nome 642, com informação Lima para Maceió. Lima, contrário, número 2 para Copa, 648. Jamo Caju, após Caju, direto Maceió. 5575 no transponder, controle 1, 19, decimal 8. E aí, faz um 34. Mais aproximadamente 10 aqui. Correto, no 648, reporta pronto no portão 1. Vai direito, 201, eu estou com a 307. Pedir imediato, número 201? Afirma que o senhor está. Autorizado, reposta táxi. Contra a Salvador, eu estou com a 407 do Zona S. 4207, bom dia. Mantenha posições da Alfa, aguardando liberação. Deixa eu manter posições da Alfa, aguardando liberação do 4207. Antes da Juliette, correção. Opa, antes da Galeão. 6319, livre taxi até o ponto de espera da UNA 0, direita via Índia, no ponto de espera Torre 1, no Puno 8, décimo 95, QNH 1 0, 1 2. Vire taxi até o ponto de espera da UNA 0, via Índia, no ponto de espera Torre 2, 95, 63. Confirma pro Zeno 94? 055, 40 milhas. Gente, como próximo da posição de 11 horas, 2 milhas, cruzando 150 para milhas de voo 170. Ok, gente. Poderia confirmar, está bem vigilante esse tempo de voo? Bom dia, a linha e decola, piscina 0, vento 1-0-0 graus, 9-9. Autorizado, alinhar e decolar, 1-0, 8-9-6-3. Como do aéreo está, na pista, eu ainda vou precisar saber exatamente uma coisa, eu vou fazer uma pergunta, a planta 1-0, sabe que está a saída para ele 1-0? Se for tanto para o 1-7 quanto para o 1-0, a saída será a Árvore Alefa. Uma frequência de 10, 10, o Senegal é 012. Ok, uma terapia, o Senegal é 012, o Senegal é 012, o Senegal é 012. BO 350, decola da 10 por esquerda, Fuca, chama Aracaju. 573 é o transpondo e 198 o controle. Poxa, né? É 1 no 40, a 3. Confirmando o primeiro aerovia, peso 1 no 7. Peso 1 no 7. Olha essa porta pronta para o estacionamento. Azul 9134, 9000 para Congo, serviço radar encerrado, mantenha nível de 170, chame o controle, Aracaju, frequência 20, decimal 3. 621, no contato radar do qual a gente chega para nível de voo 360, seja da EL. 360 da EL, 621. Autoriza a lenda por 621, senhorita? Autorizando, direto lenda. Lenda, está presente, obrigado. Azul 2770 na escuta? 23, clear to line up and take off runway 10, wind 130 degrees, 8 knots. Autorizado Motiva da presente. Autorizado pro de Motiva, o Chanel 6319. Guardião 05, na escuta. Qual a posição? Não recebo a aeronave aqui no radar. Nós estamos aqui, ligamos para o Sul Sul, estamos na vertical do aeroclube, depois do aeroclube Boca da Vista. A gente prossegue para a área de carnaval, positivo? Confirma. Seguindo para as áreas do carnaval. A informativo, um patrulhamento pela cidade, o final regional do carnaval. E volta para ingresso na área, o 05. Volta lá para ingresso na área, o guardião da... Airborne at 4-0. I'll approach 119 decimal 8, 2-5. Bye-bye. Salvador, Xenaneia. Número 2 no setor aguarda, 1140. Para o site de economia, 48 com 82 a bordo, 2 horas, alterna. Ok. Por conta de espera, chame a torre 1 com 9, 2 com 9, 5, com legal no 0 no 2, economia 48. Como no 0 no 2, direita, torre 1 com 8, 2 com 9, 5, com 8, com 3, economia 48. Bom dia, a linha é decola, piso na 0, vento 1, 1, 0 graus, 8, 9. Sempre autorizado a linha, para a decolagem. Chama a Recife em 133-25, autorizando 125, ONU, obrigado, bom trabalho, senhor. O 1621, agora chama o centro Recife, frequência 133-25, secundária 125-1, bom voo. 33-25-25, obrigado, bom dia, 621. Sendo identificação, desça ao nível de voo 050, chegada máxima. Chegada máxima, 50, voo 70. E a linha do litoral sul aciona 0127 no transponder, controle 119, décimo 8. 350, sai da PUCA. 350 na PUCA, gol 648. Senhores, se possível, quando possível, coordenar na CEA. Gente, estaremos a coordenação com o centro, aguarde. Obrigado. Confirmo, PAB. 101 na bordo para acionamento, táxi de decolagem, chame a torre 118 decimal 95, quem negar 10012, bom voo. chamando o controle, manteado. Positivo 05. Bom voo. Para torre 1-1-8-1-9-5, QNH-1-0-1-2. Bom voo. Graças. Autorizando o taxi para 10 via Índia, 118, decimal 95, com a torre no 012, linha 147. Direto, Marcelo, obrigado, Santos. Torre 90 Oscar, que está na perna contra o vento da 10, agora posição através da 28, mantém espera no setor sul. Sim, eu estou autorizado para seguir, November Oscar Whisky. Autorizado, eu prossegui, Corredor Forte, November Oscar Whisky. Reporte apenas livrando a final da 28, November Oscar Whisky. Reporte apenas livrando, November Oscar Whisky. Até a próxima. É, partindo para a espera da Oscar, hoje a gente chama 012. A uniforme Mike Gustafa, pronto, cópia. Autorizado o voo local, Salvador, Salvador, com sobrevoo em Veracruz e Taparica. Uno 1500 pés, decola da Uno 7 com curva à direita via linha do litoral sul. 0126 no transponder, controle opera 119.8. Veracruz se mantém a linha do litoral 1500 pés, agora transfere para o controle 119.8, uma volta. Mantém em linha do litoral, transfere agora para o controle da 1968, vai manter 1000 pés, senhor. Gente, informa apenas o controle que manterá 1000 pés, November Oscar Whisky, vai ser coordenado no 1500. Coordena com o controle 1500 pés, November Oscar Whisky. Chama 195, que nega 1012, bom voo. 1739 está livre, Duna. Controle Salvador, muito bom dia, o Papa Romeo November Oscar Whisky, decolado da 17, corredor forte na sua escuta, 1000 pés. 5 November Oscar Whisky, mantém as condições visuais, corredor forte para sobrevoo em Mata de São João, reporta livrando a CTR. Mantém condições visuais, reportará livrando a CTR, o November Oscar Whisky. Controle Salvador, 1648, solicita desvio. 648, livre de dias, informe a proa por quantas milhas? Curva esquerda 050 mais 35 milhas aproximadamente. A gente está livre de dias no 648 após Maceió. Obrigado. Machado M1 no 40, chamou pronto? Mike Golf Alpha está chamando o controle. O Patrulha 02 prossegue o controle. Torre de Salvador 61 no 40, pode ser da Universal. 61-40 para informação, fecha de pequeno porte, mantendo 1,93 pela linha do litoral, sentido litoral norte. A linha é de cola piscina 0, vento 1,00 graus, 79. Autorizada a linha de decolada 10, o assino é 6140. 0225, confirme qual tipo de equipamento? Livre de táxi. Autorizada em graça, repartição para a decolagem. Leda Ilhéus, após Ilhéus direto Milta, segue conforme rota do plano de voo. 5562 no transponder, controle 1, 19, décima 8. Serra Delta, confirma o Pátio, foi bem? Recife, frequência 125, decimal 45, secundária 12685, bom voo. Fala agora, frequência 125, 45, 2685, muito obrigado, boa sorte. Decimal 95, QNH 10, 12. O 39 está livre, 2000, ajuste no 0 no 2, autorizado a final do procedimento, reporte estável. O 397, autorizado a final. Leia 6140, decolou esse 1, controle 1, 19, decimal 8. 9-8, boa, 6140. Segurança 6140, cruzando 1600. Agora segura 350 na saída, praia de Puca. 140, contato. Sobe Mateiro 350 na saída Puca, estou presente direto já. Está presente direto já, 140. Batango Eco Uniforme Hotel, sua decolagem aos 52, mantenha 1.500 pés sobre o litoral sul e no farol de Capuã, transfere o controle 119, decimal 8. Direto farol de Itapuã, vai estar acendendo para 1.500 pés, vai conectar meu hotel. Vai chamar o controle em 119-814. Solicita para 050 para evitar formações. Alívio de Rio é 140. 050, 6140. Paulo, bom dia, azul 4207. 207, bom dia, prossiga. Por gentileza, poderia informar a subida para Guarulhos? Na Euleta, transição Mótiva. O 4207 já está pronto para cópia? A marca aguarda cópia número 2. 4207, autorizado Guarulhos, nível 320, decola da 10 com curva à direita no perfil de saída da Euleta Mótiva, onde intercepta pêndulo 10, Piraí, Umbádia, pêndulo 44 até Pagog. 5026 no transponder, controle opera 119, decimal 8. Autorizado nível 320 para Guarulhos, a pista 10 com curva à direita, subida da Euleta Mótiva, vai detectar a pêndulo 10, Piraí, Umbádia, a pêndulo 44, transponder 5226, sequência 198, o azul 4207. 4207-5026 no transponder. 5026-4207. Correto, confirma o gate. Gate 2, gente, no gate 2 e a porta pronta para o estacionamento. Reportará. Romeu, Delta Mike, copia. Confirmando, vai decolar da 17? Autorizado, Serra Novembro e Uniforme Hotel, nível 320. Decola da 17 com curva à direita na saída Arbor Elefa e Alpenvilo 21 segue conforme rota do plano. 5011 no transponder, controle opera 119.8. Comandante da mais cotejamento correto, confirma que é o B. O Romeu Data Mike, para saneamento, chame a torre 1895, QNH 1092, boa viagem. Oscar Bravo, aciona o código 0224, prosseguindo o paralelo de maré, 500 pés, condições visuais para efetuar o cruzamento com o ILS aí, solicito que seja após o marcador externo, temos agora a aeronave estabilizando no final do procedimento do ILS X-Ray. O Golo 739 está interceptando com condições visuais. Gente no 739, chama a torre 1-18-1995, bom pouso. Obrigado, Serra. Bom dia, prossiga. Bom dia, 739, na sinal longa da 1-0. Bom, 739, bom dia, mas só para falar as instruções. É, treina. 1.500 pés até liberação do controle. 5010 transponder, controle opera 119.8. Ah, bater bem aqui. O Leonça Bravo? O senhor vai prosseguir via as áreas do carnaval para a Ilha de Maré ou direto? Gente, o Romeu Cabravo, temos o Guardião 05 na área do Carnaval, liga a frequência para a coordenação com o mesmo nessas áreas e após livrar a área do Campo Grande, chama o controle de novo. Controle de uma animal, o estratejamento está correto, como já possui o QAB? 02 a bordo, aracionamento está de decolagem, chame a torre de 1-18-1-5, QNH 1-0-1-2. Palmeiras Novembro, Oscar Whisky, controle? A escuta do controle, já na disponibilidade da TPR. Positivo, liga a frequência para a coordenação de tráfego para o sobrevoo em Mata de São João e chama o controle novamente no regresso. A gente vai sobrevoar a costa dos Conselhos, que é a 97. Distrito de Mato São João. É que o uniforme é o livre frequência para coordenação de tráfego e pouso em Valença, mantendo 1.500. O controle de carro de tráfego na região para informar a próxima Veracruz de Valença. Que é um bom voo. Positivo, 1, 2, 3, decimal 4, 5. Zero, decola da 1-0 com curva à direita, no perfil de saída da Euleda Irumi, onde intercepta Pernambuco B857 até Mouso. 5022 no transponder, controle opera 1-19.8. Aprovado para o Galeão, nível 340. Decola da 1-0 com curva direita, saída Sael, Leda e Rumi. Alpha November 857, Monso. 5022 ao transponder, o controle 198, 3191. 3191, cotejamento correto, resposta pronta no portão 5. Rebotará, só 3191. Pitap 6200. Direto 6200, prefixão 050. Puxando a 6140, chama o centro Recife, frequência 12545, secundária 12685, bom voo. 2545-2085, grato 6140. Patrulha 02, chama a torre, frequência 1 no 8 decimal 95, bom pouso. Torre Salvador, muito bom dia, é o Patrulha 02. Patrulha 02, eu tenho que achar o 07, confirma o 07. Eu aqui o senhor, está vindo através da rotatória? Oi, eu tenho um Patrulha... O avião sobrevoa aqui, Mauro de Freitas, mantendo 510, antes de prosseguir para pouso. Patrulha 02 sobrevoa o aeronave de Freitas, reporta para pouso. Patrulha 02, ciente do mesmo. 510, confirma? Afirma aqui, vai descer para 510 do Patrulha. 2 horas. Bruno 739 no solo 01, no livre à direita, chama solo 1201. 2-1, vai descer. Mike Gonçalves chama controle em 119 do sua 8. Lima, Lima Alfa, atualizando o táxi no parque 5, chama na... Oscar, peraí, mas conversando na própria parede. Mike Golf Alpha prossegue via Litoral Sul no 1510, vai sobrevoar ele Itaparica. Gente, é posto para o da Barra para ligar a frequência Mike Golf Alpha. Mike Golf para aí de maré possível? Temos uma área proibida para voo aí, Romeu Oscar Bravo, se encontra daqui a 4 milhas à frente, o Romeu Oscar Bravo. 4 milhas, é um, temos um círculo de 2 milhas em torno aí da Baía de Aratu, com até 3 mil pés. Você tem ciência dessa área, possível? A gente mantém as condições visuais, o Romeu fica bravo, evitando a área proibida e reforça quando o visual para pouso. Bravo. Oxané 6200, autoriza a direção turna 2200? Autorizado 6200, porém a 3 mil pés, já tem inicialmente 3 mil com ajuste no 0 no 2. No 0 no 2 para 3 mil na proteína, Oxané 6200. Thank you. Autorizado 3198. Então para o 50? Afirmativo, 050. Nada. Lima Alfa, livre decolagem, pista 17.100 graus, 99. Mike Golf Alfa, prossegue para sobrevoo, média de Taparica, Lima faz 8 para a coordenação de tráfego local e até regresso. Lima Alfa, decolado 07, chama controle 119, decimal 8. Alfa prossegue de via litoral sul no 1500 pés. Aguardar autorização para prosseguir subida. Oscar Bravo, liga a frequência com a ação de tráfego para pouso. Portada para o Faringas. Eu estou chegando pronto para o táxi, o Romeu, Romeu e Delta Mike. Descida para 2000, o ajuste no NET 0012, autorizado a final do procedimento, reposto catalisado. 0012, 2000, autorizado o X-ray, tá, 10, é 012. E valendo. Salvador, valendo, autorizado. 1506, decola da 17, linha litoral sul, 198, ao controle, aciona 0114, o Michael Smith. Chame a torre 1895, funcionamento da decolagem, o Michael Mike, 1012. Confirmando 1500 pés, ok, o Michael Mike. controle entrando, 198, chamei a torre 1895, Michael Mike. Passar a etapa pouco abaixo de 50. Está livre de registro, São Jorge Tudo. Controle, voo 162. Usar acionamento, chama pronto para táxi, o Mike Golf Mike no TF5. Zero mais. Voo 1864, descida até 4000, ajuste no 012. 4012, 1864. Júlia 02? Agora sim, gente. E quando autorizado, prossegue para a final da 17, a intenção é pôr no Graé. E se autorizado, tem condições de pousar direto no Graé. Pronto, patrulha 02 já avistado, agilizando, autorizando o cruzamento do campo após parte do Graé. Reporta no solo controlado, já acelerado no 1-1-0 graus e no 09, o patrulha 02. 02, agiliza, está com a proa do shopping em Salvador e já ingressa no final do grau. É uma saída da com curva direita, ok? Pode prosseguir contornando o pátio principal até o ponto de espera, táxi via Índia Alfa até o ponto de espera, vai seguir a nave da Azul, que está puxando no portão 02. Aproximação. Última aproximação, reporta baixado e travado. Está onde vai estar checado, Xayama 0620. Deixa a 0620, continua a aproximação, guardando a autorização do pouso. Cruzar direto destino Lima, Lima Alfa, aguardando autorização de subida. Destino, ainda mantém 30 anos, Lima Alfa. Informa o tráfego na posição de 1h08, cruzando agora 4000 e descido até 3000. Tráfego adicional na posição de 11h12 a 15 milhas, cruzando 6000 em descido até 4000, 137.800. Autoriza 2000. Positivo, 2000 a partir de agora, autorizado a final do procedimento, resposta brisada 3191. O ajuste é no mérito, no 012. 2012, reportamento estabilizado 3191. Rodação mais de 104 a bordo, com 3 horas de autonomia, alternando Belo Horizonte. Um abraço para você, pronto para o carro. 3h30 autorizado, o táxi, o Papá, Romeu, Romeu, Delta, Mike, até Papá chamando para voltar em ingresso. Pode ser o Delta, na escuta. Então, o Oscar, Serra Delta, no Pátio 5, na escuta. Quando 094 acende a edificação, desce ao nível 060, chegada mais. 060, até mais. Na pista 17, volta na cabeceira aliado. O Romeu desce mais. Oi, bom dia, Azul 4207, no ponto espera. Azul 4207, autorizado a LL manter a cabeceira no zero. LL manter 4207. Sou eu, Michael Mike. Mike, Golf Mike, no segundo. Autorizado, decolagem presente. Mike, Golf Mike, dá presente, autorizado. Litoral Sul, o vento numerado no 0 graus 8 norte. Iniciando, vai. 1200, no solo 115, livre à direita, chama solo 1211. 211, 62, 70. 4, trata informado, já superado, prossegue descida para 2 mil pés, ajuste no 0 no 2, autorizado a final procedimento elétrico que foi pista no 0, repostável. Assente, 2 mil pés, 1 no 0 no 2, ajuste, autorizado a express, dá 1 no 0, gol 1 no 8, lembra. O Papa Romeu Lima Lima Alfa, tráfego superado, livre subida nível de voo 105, quando possível, estou estimado de pouso. Controle de Salvador, é o Papa Papa Mike Golf Mike, bom dia. Bom dia, Mike Golf Mike, prossegue via o litoral sul para Valença, antes de ingresso na área do carnaval ali, vou solicitar que o senhor faça um offset da rota esquerda para não adentrar as áreas, o Mike Golf Mike. Mike, graças. Salvador 3198, SG na 10, baixado, travado, visual final agora de 4 minutos. 3118, continua a aproximação, autorizado pouso, pista 10, vento 1110 graus, imaginado. Pouso na 10, 3198. Ciente, o Mike correção, o Romeu Delta Mike, mantenha a cabeceira. Azul 4207, decolado Azul 17, chama controle em 119 do sinal 8. 198, o Azul 4207, obrigado. Controle, bom dia, Azul 4207, cruzando 1500 pés na Baía Leda Morte. Bom dia 4207, contato radar, sobe e mantém nível de voo 320, saída da EL. 320, na saída da EL 4207. Autoriza a proa de Lida, 4207. Autorizado. Sente, 4207, proa de Lida. 0200, ingresso Juliette, portão 3. Via Juliette para o 3, na 2 Estabilizando o LS, 864. 864, torre 1 no 8, decimal 95, bom pouso. 4095, gol, 864. Oi, Salvador, bom dia, gol 964, estabilizado em LS, 1 no 864, continua a aproximação, jogo tráfego do comando da pista 17, terceiro subir. Continua a aproximação, guarda no pistaria, jogou 1 no 864. Certo, guarda no pistaria, 964. Botão USK, Serra Delta, mantenha a cabeceira. Mantenha a cabeceira, correção. 3198, no solo 119, livra à direita, chama solo, 1211. 2-1-1, volta. Botão USK, Serra Delta, só um motrefo, já passando marca 2 externo para 1210. Salvador, muito bom dia, tá? 3-1-9, livra. 1864, avistado, livre o pouso, pistão no zero, vento 120, Brasil 89. Certo, meu pouso, pistão no zero, boa noite, na 4. Aí que eu fui mais, que chega pra responder, eu não recebo nem alta nem queda. Eu vou lá passar pra dentro do mar, pra não. Mike, this is Mike State. Ah, recebemos o telefone agora? Agora positivo. Azul 4082, bom dia, eu tenho a identificação do hotel 050, chegada a Mari. 050 a Mari, 050. Passa a Juliette, tá 3198. 3198, ingresso a Juliette, portão 612. Dia Juliette para 62, tá 3198. São Oscar, Sarra Delta, autorizado agora manter a cabeceira do zero. Solo 094, desce para 3010, sem restrições, ajuste no 012. 3.002. São Gosta, Serra do Alto, livre de decolagem, pistão no 0, 01, 00, 0 grau, 7 grau. 864, livrão. 864, taxa via Alfa, é forte, é cheio elétrico. Alfa, 210, 364. O meu Delta Mike voa Elefa. Tá vendo, Delta Mike voa Elefa. Serra Delta, meu colega aos 23, chama o controle 119, décima 8. Alfa Terra Dark, me mantém 280, voa da El. Ah, é uma chavão 280, Delta. Então, Alfa Serra Delta, meu colega aos 24, chama o controle 119, décima 8. Juliette, 964. 864, ingresso Juliette, portão 5. Juliette, portão 5, 964.